outpours. E nessa madrugada tu foi embora de casa. Nem vi você arrumando um armário. Até agora tô sem entender nada. Até ontem estava tudo bem. Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá. Brigas e brigas são causa perdidas e o tempo não vai voltar. Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar. Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar. Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você. Que sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos. Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair. Mas se não quer, então já é. Nossa jornada acaba aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. E se depois quiser, eu não vou querer. Vai se arrepender, o coração bandido sabe tá na pista. Vivendo a vida, todas querem meter. Tua amiguinha quer sentar. Pode ter certeza. Aqui falou mal de mim. Agora veio me procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Madrugada, tu foi embora de casa. Nem vi você arrumando armado. Até agora tô sem entender nada. Até ontem estava tudo bem. Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá. Brigas e brigas são cada vez.